Faixa 10. O conto da mosca das frutas. Em 1984, o geneticista pioneiro William Bateson publicou um livro intitulado Matters for the Study of Variation Treated with Special Regard to Discontinuity in the Origin of Species. Elementos para o estudo da variação analisados com ênfase na descontinuidade na origem das espécies. Ele coligiu uma lista fascinante e quase macabra de anomalias genéticas e ponderou sobre como elas poderiam lançar luz sobre a evolução. Na lista havia cavalos com casco fendido, antílopes com um único chifre no meio da cabeça, pessoas com uma mão extra e besouros com cinco pernas de um lado. Em seu livro, Bateson cunhou o termo homeose. Homoós, em grego, significa semelhante, e uma mutação homeótica, como hoje a chamamos, embora o termo mutação ainda não houvesse sido cunhado na época de Bateson, é aquela que leva uma parte do corpo a aparecer em alguma parte diferente. Entre os exemplos de Bateson, havia um vespão com uma perna no lugar onde deveria haver uma antena. Quem fica sabendo sobre essa notável anormalidade logo poderia suspeitar, como Bateson, que aí deve haver uma pista importante sobre como os animais se desenvolvem normalmente. E acertaria como acertou Bateson. Esse é o tema de nosso conto. Essa homeose específica, perna no lugar de antena, foi depois descoberta na Drosófila, a mosca das frutas, e batizada de Antenapédia. A Drosófila, amiga do orvalho, há muito tempo é um dos animais favoritos dos geneticistas. Nunca se deve confundir embriologia com genética, mas, recentemente, a Drosófila assumiu um papel de destaque tanto em uma como na outra, e este conto é sobre embriologia. O desenvolvimento embriônico é controlado por genes, mas há dois modos bem distintos de como isso pode ocorrer teoricamente. O conto do camundongo apresentou-os como analogia com o gabarito e a receita. Um pedreiro faz uma casa dispondo os tijolos segundo as posições especificadas no projeto. Quando um cozinheiro faz um bolo, não põe migalhas e passas em posições determinadas. Ele mistura os ingredientes segundo procedimentos específicos, como peneirar, mexer, bater e aquecer. Asterisco. Essa analogia foi usada pela primeira vez por meu amigo Sir Patrick Bateson, que, aliás, é parente de Sir William. Fim da leitura de asterisco. Os livros didáticos de biologia erram ao descrever o DNA como um gabarito. Embriões não fazem nada sequer remotamente parecido com obedecer a um gabarito. O DNA não é uma descrição, em alguma linguagem, de como deve ficar o corpo concluído. Talvez em algum outro planeta, seres vivos se desenvolvam segundo uma embriologia de gabarito, mas para mim é difícil imaginar como isso funcionaria. Teria de ser um tipo de vida muito diferente. Neste nosso planeta, os embriões seguem receitas. Ou, mudando para outra analogia igualmente contrastante com a do gabarito, uma analogia que em certos aspectos é mais adequada que a da receita, os embriões constroem-se seguindo uma sequência de instruções como a das dobraduras de origami. A analogia com o origami é mais apropriada à etapa inicial da embriologia do que a final. A principal organização do corpo é estabelecida primeiramente por uma série de dobras e invaginações de camadas celulares. Assim que o principal plano do corpo está montado com segurança, os estágios posteriores do desenvolvimento consistem em grande medida no crescimento, como se o embrião se inflasse em todas as partes como um balão. Só que ele é um tipo especialíssimo de balão, pois as diferentes partes do corpo inflam a taxas distintas que são cuidadosamente controladas. Esse importante fenômeno chama-se alometria. O conto da mosca das frutas trata, sobretudo, da primeira fase de desenvolvimento, a do origami, e não da segunda, a inflacionária. As células não se dispõem como os tijolos num projeto de construção, mas é o comportamento das células que determina o desenvolvimento embriônico. Células atraem ou repelem outras células, mudam de forma em vários aspectos, secretam substâncias químicas que podem difundir-se para o exterior da célula e influenciar outras células, inclusive a certa distância. Às vezes, morrem seletivamente esculpindo formas por subtração, como se um escultor ali trabalhasse. Do mesmo modo que os cupins cooperam para construir um ninho, as células sabem o que fazer, tomando como referência as células vizinhas com quem mantém contato e reagindo a substâncias químicas em gradientes de concentração. Todas as células do embrião contêm os mesmos genes, portanto, não podem ser os genes que distinguem o comportamento de uma célula do de outra. O que distingue, de fato, uma célula é quais genes são ativados, coisa que geralmente se reflete nos produtos de genes, proteínas, que ela contém. Bem, no começo do desenvolvimento do embrião, uma célula precisa saber onde ela se situa em duas principais dimensões, antero-posterior e dorsal-ventral. O que significa saber? De início, significa que o comportamento de uma célula é determinado por sua posição ao longo de gradientes químicos em cada um dos dois eixos. Esses gradientes principiam necessariamente no próprio ovo e estão, portanto, sob o controle dos genes maternos e não dos genes nucleares do próprio ovo. Por exemplo, existe um gene chamado bicoide no genótipo materno da Drosófila que se expressa nas células nutridoras, Nurse Cells, que compõem seus ovos. A proteína produzida pelo gene bicoide é despachada para o interior do ovo, onde se concentra numa das extremidades e desaparece gradualmente na outra. O gradiente de concentração resultante, e outros como ele, qualifica o eixo antero-posterior. Mecanismos comparáveis em ângulos retos qualificam o eixo dorso-ventral. Essas concentrações qualificadoras persistem na substância das células que são produzidas quando o ovo se divide subsequentemente. As primeiras divisões ocorrem sem adição de novo material e são divisões incompletas. Numerosos núcleos separados são produzidos, mas eles não estão completamente separados por partições celulares. Esta célula multinucleada chama-se sincício. Depois formam-se partições e o embrião torna-se propriamente celular. No decorrer de tudo isso, como mencionei, os gradientes químicos originais persistem. Disso resulta que núcleos celulares em diferentes partes do embrião serão banhados em diferentes concentrações de substâncias fundamentais correspondendo aos gradientes bidimensionais originais, e isso fará com que diferentes genes sejam transformados em diferentes células. Agora, obviamente, estamos falando dos genes do próprio embrião e não mais dos genes da mãe. É assim que começa a diferenciação das células e projeções desse princípio levam a mais diferenciação em estágios posteriores do desenvolvimento. Os gradientes originais estabelecidos pelos genes maternos dão lugar a novos e mais complexos gradientes estabelecidos pelos genes do próprio embrião. Bifurcações consequentes nas linhagens das células embriônicas geram recursivamente novas diferenciações. Nos artrópodes, há uma partição do corpo em maior escala, não em células, mas em segmentos. Eles dispõem-se em linha, da frente da cabeça até a ponta do abdômen. Os insetos têm 6 segmentos da cabeça, estando as antenas no segmento 2, seguida por outros segmentos na área das mandíbulas e em outras partes da boca. Os segmentos da cabeça nos adultos comprimem-se em um pequeno espaço e, por isso, seu alinhamento antero-posterior não está claro, mas pode ser visto no embrião. Os 3 segmentos torácicos, T1, T2 e T3, são mais obviamente alinhados e cada qual tem um par de pernas. Normalmente, T2 e T3 têm asas, mas nas drosófilas e em outras moscas somente há asas em T2, asterisco. Alguns outros insetos, como baratas e besouros, voam apenas com asas existentes em T3, já que as asas de T2 se modificaram, tornando-se invólucros protetores duros, chamados élitros. Os grilos e os gafanhotos, como já dissemos, modificaram ainda mais os élitros, transformando-os em órgãos produtores de som. Fim da leitura de asterisco. O segundo par de asas modificou-se e se transformou em balancins, pequenos órgãos em formas de halteres em T3, que vibram e servem como giroscópios minúsculos para guiar a mosca. Alguns fósseis de insetos muito antigos possuem 3 partes de asa, um em cada segmento torácico. Atrás dos segmentos torácicos existem numerosos segmentos abdominais. 11 em alguns insetos, 8 na drosófila, dependendo de como contamos os genitais na extremidade posterior. As células sabem, entre aspas, no sentido já explicado, em qual segmento se encontram e se comportam de acordo. Cada célula fica sabendo em que segmento ela está graças à mediação de genes de controle especiais, chamados genes OCs, que se ativam no interior da célula. O conto da mosca das frutas é principalmente um conto sobre os genes OCs. Ficaria tudo bem arrumado e fácil de explicar se eu pudesse dizer agora que existe um geniox para cada segmento e que em cada célula de um dado segmento apenas seu geniox numerado é ativado. E mais arrumado ainda seria se os genes OX se dispusessem ao longo do cromossomo na mesma ordem dos segmentos que eles influenciam. Bem, a coisa não é tão arrumadinha assim, mas é quase. Os genes OX realmente se dispõem na ordem certa ao longo de um cromossomo e isso é esplêndido. Não sei como, tendo em vista o que sabemos sobre como os genes funcionam. Mas não há genes OX o bastante para os segmentos. Eles são apenas 8. E temos uma complicação mais perturbadora que preciso tirar do nosso caminho. Os segmentos do adulto não correspondem exatamente aos chamados parasegmentos da larva. Não me pergunte por quê. Talvez o grande projetista tenha tirado folga nesse dia. Mas o fato é que cada segmento adulto se compõe da metade posterior de um parasegmento larval mais a metade anterior do seguinte. Salvo menção em contrário, usarei o termo segmento para me referir a um parasegmento larval. Quanto à questão de como 8 genes OX enfileirados se encarregam de cerca de 16 segmentos enfileirados, isso é feito, em parte, recorrendo-se mais uma vez ao truque do gradiente químico. Cada gene OX expressa-se principalmente em um segmento, mas também se expressa em concentrações decrescentes em segmentos mais posteriores. Uma célula sabe que segmento está comparando as informações químicas de mais de um gene OX dos segmentos acima dela. É um pouco mais complicado do que isso, mas não precisamos entrar em tantos detalhes aqui. Os 8 genes OX estão dispostos em 2 complexos de genes separados fisicamente ao longo do mesmo cromossomo, o complexo antenapedia e o complexo bitórax. São nomes duplamente infelizes. Um complexo de genes é nomeado segundo um único membro do complexo, membro esse que não é mais importante do que os demais. E o pior é que os próprios genes são, em geral, nomeados segundo o que acontece quando eles erram e não quando seu funcionamento é normal. Seria melhor chamá-los, por exemplo, de complexo OX anterior e complexo OX posterior, mas somos obrigados a lidar com os nomes existentes. O complexo bitórax compõe-se dos 3 últimos genes OX que se chamam, por razões históricas que não interessam aqui, ultrabitórax, abdominal A e abdominal B. Eles afetam a extremidade posterior do animal, como explicado a seguir. O ultrabitórax expressa-se a partir do segmento 8 até a extremidade posterior. O abdominal A expressa-se a partir do segmento 10 até a extremidade e o abdominal B do segmento 13 à extremidade. Os produtos desses genes ocorrem em um gradiente de concentração decrescente à medida que seguimos em direção à extremidade posterior do animal, a contar de seus vários pontos de partida. Assim, comparando as concentrações dos produtos desses 3 genes OX, uma célula na parte posterior de uma larva pode saber em que segmento ela se encontra e agir de acordo com essa informação. É semelhante à história para a parte anterior da larva, que é regida pelos 5 genes OX do complexo antenapedia. Um gene OX é, portanto, um gene cuja missão na vida é saber sua localização no corpo e informar outros genes da mesma célula. Agora estamos equipados para entender as mutações homeóticas. Quando algo sai errado para um gene OX, as células em um segmento são informadas erroneamente sobre o segmento em que se situam e então produzem o segmento no qual pensam estar. Assim, por exemplo, é que vemos uma perna crescer no segmento que normalmente produziria uma antena. Isso faz sentido, sem dúvida. As células em qualquer segmento são perfeitamente capazes de montar a anatomia de qualquer outro segmento. Por que não seriam? As instruções para produzir qualquer segmento espreitam nas células de cada segmento. São os genes OX em condições normais que convocam as instruções corretas para fazer a anatomia apropriada a cada segmento. Como William Bateson suspeitou acertadamente, a anormalidade homeótica abre uma reveladora janela mostrando como o sistema normalmente funciona. Lembremos que as moscas, coisa rara entre os insetos, possuem apenas um par de asas mais um par de halteres giroscópicos. A mudança homeótica ultrabitórax engana as células no terceiro segmento torácico, levando-as a pensar que se encontram no segundo segmento. Assim, elas colaboram para fazer um par adicional de asas em vez de um par de balancins. Existe um besouro mutante que vive na farinha, o Triboliúm, no qual os 15 segmentos ganham antenas presumivelmente porque todas as células pensam estar no segmento 2. Isso nos leva à parte mais fascinante de O Conto da Mosca das Frutas. Depois de serem descobertos na Drosófila, os genes OCs começaram a aparecer por toda a parte, não só em outros insetos, como os besouros, mas em quase todos os outros animais que foram investigados, inclusive os seres humanos. E acontece, o que é quase bom demais para ser verdade, que eles muito frequentemente fazem o mesmo tipo de coisa, inclusive no detalhe de informar as células em que segmentos se encontram, e melhor ainda, de se disporem na mesma ordem ao longo dos cromossomos.